quando falo que te amo. Eu sei que você imagina que sou mais um desengano. Entendo, você tem toda a razão de não querer se envolver mais uma vez. Eu conheço sua história e sei que ainda está sofrendo e pensando no seu ex. Mas se você deixar, eu posso ser a solução do seu tormento. Porque te amo e não venha me pedir pra esperar até mais um tempo. Eu vou roubar seu coração, depois vou invadir seu mundo. Pode dizer que sou ladrão e mande me prender igual um vagabundo. Eu não desisto de você, por esse amor eu sou capaz de tudo. Eu tô na porta do seu peito. Você me quer agora ou eu pulo o seu muro? Portal do Arrocha. Entendo, você tem toda a razão de não querer se envolver mais uma vez. Eu conheço sua história e sei que a está sofrendo e pensando no seu ex. Mas se você deixar, eu posso ser a solução do seu tormento. Porque te amo e não venha me pedir pra esperar até mais um tempo. Eu vou roubar seu coração, depois vou invadir seu mundo. Pode dizer que sou ladrão e mande me prender igual um vagabundo. Você, por esse amor eu sou capaz de tudo. Vou na porta do seu peito, ou você me quer agora, ou eu pulo o seu muro. Eu vou roubar seu coração, depois vou invadir seu mundo. Pode dizer que sou ladrão e mande me prender igual um vagabundo. Eu não desisto de você. Sou capaz de tudo. Eu tô na porta do seu.